Bem-vindos ao Acaso Podcast. Estamos de volta para mais um podcast ao acaso, né? Tá com aquele bloco cinza na frente da tela de novo. Tudo bem, tudo bem. Ele vai desaparecer, vai tranquilo. E estamos aqui, eu, Bruno, Gabriel e JP. É isso aí, né? Fazer o quê? em busca do nosso número. Peraí, deixa o... João Paulo não meio que ferrou com a sua entrada, Bruno? Você não quer começar de novo? Não, foi direitinho. É? Por quê? Ele falou, por enquanto? Não, porque ele falou do negócio na tela. Ah, não, mas isso aí foi tranquilo. Isso aí é... Tudo bem, aparecer. Tá ótimo, tá bom, tranquilo. Tudo bem. Estamos aqui mais um ao acaso, brincando na nossa Wikipedia em português, certo? Mas antes da gente seguir, eu preciso dar a nossa rede social pro povo que só escuta a gente. Porque a partir do próximo, inclusive, a gente vai fazer ao vivo, tá? A gente ensaiou o suficiente e agora vai ser ao vivo os próximos. Exato. Então, pra você que estiver só escutando, a gente tem o nosso Twitter, que é o @aoacasopodcast. Nós temos o canal do YouTube, que você pode clicar no link do blog pra você poder acessar. A gente não tem a URL bonitinha ainda, mas se inscreva porque a gente vai fazer ao vivo o próximo. E vamos ver quem aparece pra dar pitaco também. E você pode mandar e-mail também pra gente no aoacasopodcast@gmail.com. E nosso blog é o aoacasopodcast.blogspot.com.br. Gente, mandem menos e-mails, que estamos recebendo milhares de e-mails, não conseguimos responder a todos. Exato, tá? A gente tá esperando um número razoável. Menos. Se você mandar o seu e-mail pra gente, a resposta pode demorar, porque são milhões e milhões de e-mails todos os dias. E o blog lá você tem pra cada episódio. Exato, tem que jogar pra cima pra escolher. E o blog tem a relação dos artigos que a gente fala geralmente, né? Então é um bom lugar pra você ter os assuntos que a gente comentou. Recado dado, estamos prontos? Nunca estamos, né? Mas sempre vamos, é isso aí. Ó, bonito. Então bora. Ao acaso em português, hein? Não dá pra estar pronto pro acaso, né, cara? Olha, bonito. O cara tá poeta hoje. Ah, não. Tem que esteja mandando a música do Titãs, que eu gosto. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, sabe? Ah, bonito. Temos aí, hein? Temos o primeiro. Ah, não. É esporte. Ah, já queimei a pauta, já falei qual é a categoria. Esporte, conversem aí. Eu acho que não é esporte, acho que é pessoas, né, com ascendente a esporte. Pra Gabriela, o esporte é a categoria maior. Exato. Do ódio dela, o esporte. Justo, justo. Nós estamos aqui, JP, exceto, já que somos nós. Ah. Exceto se for campeonato de bolinha de gude. Aí ela gosta. Eu vou trancar o gato que tá aqui miando loucamente. Tudo bem. O gato querendo fazer participação no podcast. Claro, ele gosta. Exato. Vai ficar trancado na cozinha. Enquanto isso, Bruno, vai explicando qual é a categoria. Vou. Nós estamos aqui na categoria de... Eu considero pessoas, né? Personalidades. É pessoa. É o tal do Alfredo Machado, que foi um nadador brasileiro que participou de uma edição dos Jogos Olímpicos pelo Brasil. Então temos aí um atleta olímpico, JP. Olha só. É. Nascido... no Rio de Janeiro, no dia 3 de junho de 53, e já falecido no dia 25 de setembro de 2012. Então era aí um nadador. Olha só, ele morreu novo, inclusive, morreu com 59 anos de idade, coitado. Pois é. Ele jogou. Nadou pelo Brasil, né? Ele se jogou na piscina, é isso que eu fiquei querendo. Aí, muito obrigado por me salvar. Ele participou das Olimpíadas de Verão de 72 em Munique. É, vulgo Olimpíadas, né? Que Olimpíadas de verão e de inverno. Eu acho só lindo país isso. Que tem inverno faz separação. Exato. As Olimpíadas de 72 em Munique, nadou os 200 metros livres, os 400 metros livre e também os 1.500 metros livre. O livre é o crawl, não é? Vulgarmente conhecido. É, o livre é assim, você cai na piscina e você faz o que você quiser. Ah. Entendeu? Se você quiser nadar o livre cachorrinho, ganhar de quem tá nadando crawl, você pode. Mas a maioria vai de crawl porque o crawl é mais veloz. Então, na hora que alguém inventar alguma coisa mais rápida... Entendi. Todo mundo vai adotar isso aí. Entendi. Entendeu? É livre. Pô, ia ser legal se tivesse... Porra, o cara é mais rápido de costas do que no crawl. É, ué. Ia ser foda. É. Por que não? É. Será que teve uma época que no começo da natação e que tinha uma turma que ia de crawl, outro ia de borboleta, um ia de costa? Eu não sei, é uma boa pergunta, mas eu acredito que assim, não, porque quem não ia de crawl ia perder. Ou talvez tenha sido uma época antes do crawl, pré-crawl, que não tinha, não sabia fazer o crawl, ninguém sabia, assim, entendeu? Sei lá, você pega um nadador que é muito foda de borboleta, sei lá, um Phelps da vida. Sim. É, ele é muito foda de borboleta em comparação a quem nada borboleta. Uhum. O crawl dele é mais rápido que o borboleta dele. Claro, né? Exato. Então, é tipo, é o nada mais rápido. Pois é. É aquilo, se alguém inventar um negócio novo, né, chamar, sei lá, o duplo carpado invertido, uhum. E isso for mais rápido que o crawl, o livre vai ser essa porra, entendeu? Sim, pode exatamente. Mas, por enquanto, é o crawl. Pronto. Ficamos aí na esperança de um novo... Uma nova natação. Isso é legal, cara. Pô, sei lá. Mas ele participou em 72, não chegou às finais, né, da prova. Mas ele bateu o recorde, quebrou o recorde brasileiro dos 1.500 metros em Munique, lá na Olimpíada, inclusive. Né? Se bobear hoje deve ser Luiz Lima, talvez. Mas enfim, certo. Acho que é um nome, aí representativo dos fundistas. Nem sei se é dele o recorde, talvez seja. Não vou olhar agora porque não vou consultar outro artigo da Wikipedia. Justo. Mas enfim, o cara era versátil, né? Nadou 200, que já é um quase raso aí, né? Já é uma prova de explosão, um pouco de durabilidade. 400, 1.500 e os 4 por 200 livre. Então assim, é um maluco versátil. É, pois é, muito versátil mesmo. Ele tinha 1,31m, né? Porque os nadadores geralmente são seres muito altos. Né? Muito alto, não, acho, né? Aquele distanciamento que o Bruno colocou, né? Seres muito altos. São criaturas, né? Criaturas altíssimas. Ele também participou dos Jogos Pan-Americanos de 71 em Cali e ganhou uma medalha de bronze no revezamento 4x200, metros livre, quebrando o recorde sul-americano, né? E chegou em quinto lugar nos 400 metros livre e também em quinto lugar nos 400 metros medley. Qual que é o medley? Qual que é a diferença do medley pro livre? Ah, porque ele é obrigado a fazer diferente. Então, o medley é obrigatoriamente quatro estilos. Ah, legal, pode crer, pode crer. É aquele que, tipo, é o nadador que ele manda bem todos os estilos, né? Pode crer. Considerado completo, assim. Isso é legal. Também uma grande prova do Phelps. Legal, legal, legal. É bem completo mesmo. Exatamente. E em 73, em Moscou, na Universiade, que é uma Olimpíada de Universidades, imagina? Sim. Não curtiu falar disso. Ele ganhou medalha de bronze no 4x200 metros livre, junto com José Namorado, James Huxley Adams, nossa, o nome do brasileiro, e José Aranha. Quer dizer, tô assumindo que é um brasileiro, não sei. E morreu realmente jovem aos 59 anos de idade. Então temos aí um nadador que começou nadando pelo Fluminense e se transferiu pro Flamengo. Um nadador carioca que representou nós aí na década de 70. Interessante. É isso aí. Infelizmente não teve uma medalha olímpica, né? E é meio bizarro que o Brasil é um país que, se você não traz medalha, ou dependendo se for futebol, você não traz o título, né? Você é completamente esquecido ou pois mal é. Falado, coisa pois assim. É verdade. Né? Mas, tipo, cara, você pensar que hoje que a gente consegue importar técnico, importar equipamento, coisa assim, a gente não consegue chegar lá no topo todas as vezes, imagina anos 70 quando esse cara concorria, né? Então, exatamente. Só chegar lá com o Rio do Mundo já é um negócio completamente incrível, assim. Sim, né? E tem muito isso, né? Tipo assim, a gente pensa muito, como é essa coisa do futebol, né? A gente pensa no time, então assim, o time tem um bom elenco, um bom técnico, tá numa boa temporada, coisa assim. Mas é aquela coisa, é difícil você ter no seu time, os seus 11 jogadores principais, que não sofrem uma contusão durante uma temporada. Sempre vai ter um ou outro contundido. Então, assim, você pensar que a natação e o atletismo, esse tipo de esporte, são esportes individuais e que o cara, se ele se contunde, acabou o campeonato, porque não tem um substituto, né? Na prova de revezamento pode até ter, mas para as provas individuais, que é o cara mesmo, a carreira do cara, quem define é ele. Então, assim, você ser um atleta de alta performance num desses esportes individuais, como, pô, acho que um exemplo que acho que todo mundo conhece mais de perto, talvez por ter acompanhado melhor, é o do Guga, né? Como o Guga começou ganhando tudo, mas como as contusões foram minando a carreira dele, né? Sim, sim. E poderia ser uma carreira mais longa do que foi. Então, assim, esporte de alta performance é um negócio cruel, assim. Então, E legal. Muito curto, né? É, em geral é. Né? Você tem um período de auge muito pequeno, que é um dos motivos, por exemplo, do Bolt ser um fenômeno, né? Que é o cara que alta performance durante 3 Olimpíadas, assim. Exatamente. É completamente fora de série, assim, né? Num esporte de muito alto impacto, que é o atletismo, por exemplo. Natação é um pouco mais comum. Você tem um cara que, tipo assim, você pega, sei lá, os Popov, os Phelps da vida, até os brasileiros, né? O Borges, o Cielo, sim, o Xuxa. Você vê que esses caras têm ali um período mais ou menos de 2-3 Olimpíadas de boa forma, né? Mas, enfim, é impressionante, assim, é um negócio de doido. Sabe nadar, JP? Sei nadar. Se eu sou bom, já sou outros 500. Sabe fazer aí os medley, os borboleta, um encosta? Olha, hoje em dia eu não faço nada, né? Vou. Mas na minha época, né? Entendi. De atleta. Jovem, atleta olímpico, né? Atleta nada olímpico. Fazia, assim. Tipo assim, uma piscininha de cada estilo conseguia fazer. Entendi. Mas, sei lá, porra, borboleta é muito difícil fazer, nunca soube fazer. Sei lá, 400 medley, né, que é 100 de cada. Sim. Né? Putz, eu não aguentava fazer 100 de cada. Nem a pau. Eu ia terminar o 100 de borboleta e ia cair morto na piscina. Sim. É tipo, 200, 50 de cada, dava. Tá maluco. É isso aí. Gabriela, pode voltar, acho que terminamos aqui. Vou acordando. Gabriela, o que você sabe de natação, Gabriela? Cara, eu sei que o cloro da piscina deixa o meu cabelo péssimo. Chato, cor é chato. Que mais? Cara, você falou natação, eu pensei em Echo the Dolphin, um dos videogames que eu nunca terminei no Master System. Natação de golfinho, mas é natação. Que mais? Acho que só isso. Cara, só meu problema com Echo the Dolphin é que eu não sabia o que fazer no jogo. Eu não sei nem o que você tá falando. Sim. Foi por isso que eu larguei, eu não sabia inglês, eu não sabia o que fazer, eu larguei com o Tadolfi. É tipo assim, legal, tem um golfinho, é bonitinho, mas e aí? Exato. Foi uma daquelas fitas que você aluga no fim de semana, pra dizer, vou tentar jogar isso aqui. E aí, imediatamente depois que você jogou 5 minutos da fita, você fica assim, putz, que dinheiro mal dado. Cara, eu aluguei essa fita várias semanas. Pra tentar entender, porque não tinha tanta vida assim. Você foi um menino criado na capital, eu sou da roça, sabe? Só tinha isso, né? Exato, tinha poucas fitas nas locadoras que eu frequentava. A vida é assim, João Paulo. Nem sempre injusta. Na locadora que eu ia, eu também não conseguia alugar todo fim de semana, né? Ela não era tão perto assim da minha casa, então era só quando minha mãe ia fazer compras perto da locadora que eu consegui também. Então, assim, alugava uma a cada 3 fins de semana, mais ou menos. E não consegui pegar todas as fitas do locador, assim, do Mega Drive. Realmente tinha bastante opção. Antes da gente seguir, a gente deixou passar aqui o apelido dele. O apelido dele era Fedola. Fedola. Fedola. Tá aí um apelido que eu nunca tinha ouvido falar. Fedola. Grande Alfredo Machado para os íntimos Fedola. Exato. Um abraço. Seguimos então, bora ao acaso. Ai, ai, ai. What? Mandei pra vocês aí, Gabriela. Gente, bonitinho. Bom, a categoria é animal. Animal, animal, sim. E como será que diz o nome disso, né? Olha, eu vou dizer escotoplanes. Escotoplanes. Escotoplanes. Que é o porco do mar. Nome científico do porco do mar. É um bom nome, porco do mar. Mas pensa num negócio que não parece um porco, né? É verdade. Por que que ele é o porco do mar? É, a gente não sabe. Porco do mar tudo esquisito. Tudo esquisito no mar. Não faz o menor sentido isso. É, temos aí o Scotoplanus, que é um ser vivo que pertence ao mesmo táxon dos pepinos do mar. Ah, os pepinos do mar são famosos. É de comer? Você pode tentar. Ó, se o pepino é de comer, o porco também é de comer, eu imagino que se tá no mar... Eu não sei se você pode comer pepino do mar, não. Ah, como não? Eu não sei. Eu nunca vi servir. É, aí. Ah, uma dúvida. E eles vivem em grandes profundidades, a 6 mil metros da superfície. Sinceramente, essa coisa de metros pra cima e pra baixo, eu não tenho a menor ideia. 6.600 pra mim é longe igual. É fundo, cara. Menor noção espacial verticalmente falando. Não, é bastante fundo, cara. Uhum. É, ele tem a coloração translúcida, que pode variar de acordo com a luminosidade da água, né? E ele se alimenta basicamente de matéria em decomposição. Tá aí o nome, talvez. Porque é o que chega nessa profundidade, né? E é engraçado porque a gente tá falando aí, do gênero, né? E não exatamente de uma espécie, né? Porque parece que é um tipo de bicho que abrange várias espécies diferentes, né? É verdade. Então a gente tá falando aí, por exemplo, de... Seria equivalente a gente falar, por exemplo, de macaco, e não macaco alguma coisa, entendeu? Que geralmente tem aquelas subdivisões, assim. Então, esse aí é um escotoplante que pode ter vários, por exemplo. Então, tem aqui o Clark, o Globosa, o Hansene e o Curilensis. Então, assim, são todos... Toda a mesma família aí, a galera da escotoplane aí. Os escotoplane. Ele é um bichinho bem bonitinho, eu acho ele bem interessante. Ele tem uma coisa meio... Meio sci-fi, bicho. Uns brilhos dentro. Ah, cara, todos esses animais de profundeza tem essa cara de sci-fi. É o contrário, na verdade, né? O sci-fi que cria bicho baseado nos bichos estranhos do mar, geralmente. Tem muito isso. É, ficando cada vez mais esquisito, sim. Exato. Mas assim, parece menos um porco e mais um piolho, né? É, pois é. Pois é. Acho que essa coisa do porco é mais por causa dessa história de ele comer o que se decompõe, né? Aí... Mas até aí 6 mil metros abaixo do mar, as pessoas que comem ou se alimentam, ou são predadores grandes o suficiente para comer outros bichos do tamanho dele ou um pouco menores, sim. Ou vai comer material em decomposição mesmo, porque a luz do sol não chega. Podia chamar de minhoca do mar, então, né? Já que né, tá lá na profundeza comendo matéria em decomposição, o verme do mar, sei lá. Eu acho que tem um negócio chamado piolho do mar. Ah, é? Deve ter tudo coisa do mar. Deve ter tudo do mar. Eu acho que tem. Eu tô aqui nomeando a espécie e eu acho que já existe um piolho. Como esse bicho aí é super desconhecido, não tem um lance de grau de extinção, né? De ameaça à espécie. Mas tem aí nosso amigo Reficofage, que eu sempre gosto de ler. Né? Que é o reino Animalia, filo Echinodermata. O que quer dizer Echinodermata? Pelo latim aí, Gabriela, nossa latim. Pronto. Bom, derma é pele e equino é a carapaça. Você quer dizer que você tem a carapaça envolvendo o bichinho, assim. Boa. Tá vendo como é importante? Aí, eu li equino e já achei que era cavalo. Que isso? Não, aí não, não aí é Epos. Bonito. E não é que. Classe Holoturiodea. Ordem Elasipodida. Eu posso estar lendo tudo errado, tá, gente? Ah, que sim. É, família Eupididae. E aí o gênero Scotoplanes. Scotoplanes. Né, já estamos familiar, já. Scotoplanes. Ele tem 15 centímetros. Eu acho um bicho relativamente grande. Eu achei que ele fosse bem menor. É um bichinho. É, mas eu achei que ele fosse realmente bem pequeno, mas não é o caso. É um bichinho, mas é um bichinho que é super resistente à pressão e profundidade, né? Porque 6 mil metros de superfície, bicho é um tanquezinho de guerra, assim, sabe? E o que é interessante é que essas coisinhas nas costas dele ali também são pernas. Você imaginaria que não, mas também são. Bonito. Pois é. Tá vendo só? É. Que isso? Só porque o cara tem as pernas nas costas? Cara, nojento. Ai, ai, ai. Então é esse. Esse aí é o escotoplano, o porco do mar. Né? Então, estamos apresentados a ele. A espécie, né? Ao gênero, no caso. Os escotoplanos. Não acho que eu vou chegar muito perto, porque 6 mil metros. Acho que não, hein? Não dá pé. Não dá pé. Com certeza não dá pé. Não, nem com bom equipamento de mergulho você chega lá. Precisa exato. Realmente investimento pesado pra visitar esse bichinho aí. Excelente. Então, temos aí o nosso animal e seguimos adiante ao acaso. Precisamos de um número, hein, gente? O número vai vir, gente. Ave Maria. Que maravilha. Que? Eu não faço ideia. Que? Olha, não sei nem a categoria, cara. A categoria o que é? Códigos? Cara, eu sei lá. Ó, estou no artigo código ATCG. Certo? Esse é o código. Deixa eu ver. O inglês, eu acho que ele tem aqui algo mais específico sobre o que, que ele é. Puta, é muita coisa, muita palavra aqui que pra traduzir agora eu vou ficar bem perdido. Aparentemente, ele é um aqui, sistema. Ó, lá, fala aí. Lá no pé da página, tem ali que ele faz parte de um troço de grupos ATC. E certo. Esse aí é o G, que é uma seção de grupos que vai de A até V. Tá? Uh-huh. E aí, clicando na página desse grupos ATC, leva para o artigo classificação ATC, que diz que a classificação ATCC, na verdade, uh-huh, é uma das classificações amplamente utilizadas internacionalmente para classificar as moléculas, substâncias, com ação terapêutica. Uh-huh. Essa classificação é adotada pela OMS. Certo. Consiste em classificar os fármacos é uma palavra bonita, em diferentes grupos e subgrupos, níveis, de acordo com o órgão ou sistema sobre o qual eles atuam, e segundo as propriedades químicas, farmacológicas e terapêuticas, podendo o subgrupo chegar até o quinto nível. Então é isso que a gente está vendo aí agora. Então a gente está vendo, dentro desses grupos ATC, de substâncias, uh-huh, que podem ser usadas de forma farmacológica, uh-huh, a gente está vendo especificamente o grupo G, uh-huh, ou seja, a primeira subdivisão que eu falei, né, que vai de A até V. Sim. Então a gente está vendo o grupo G, e dentro desse artigo, uh-huh, a gente consegue ver o G01, G02, G04, sim, e as subdivisões disso. Então, assim, é a subdivisão da subdivisão, é isso aí. Isso, e o G, né, eles são fármacos que podem ser usados, aparentemente, no aparelho genito-urinário e hormonas sexuais. Então, essa é a parada. Vixe Maria, gente. É, né, gente? Vocês não têm muito a dizer sobre isso, né? Olha, a gente não pode mudar de artigo, não. É, galera da farmácia, isso aí é dedicado pra vocês. Aquele exato, abraço. Exatamente. Aquele abraço. Ah, mas aí temos vários números pra escolher, inclusive. Número que não falta. Vocês queriam número? Número e letra, né? Ai, ai, ai. Eu sou a favor de colocar o G03G. Porque se refere meu a santo gonadotrofinas e outros estimulantes de ovulação. Olha, gonadotrofinas é um excelente nome. É o nome de uma banda, assim, né? Gonadotrofinas. De punk, né? Punk, bem punk. Talvez. Se a gente não achar nada melhor. Mas eu acho que esse artigo já foi. Esse artigo é bem diferentão. Mas fica aí pra turma da farmácia, de fato. Seguimos, que a gente tá bem perdido. Olha aí. Esse é um primeiro também, hein? Temos uma estreia no podcast. Olha só. Temos um filme. É o primeiro filme. É o primeiro filme, primeira série, primeira qualquer audiovisual que a gente tá falando, né? temos o filme Um é Pouco, Dois é Bom. Já ouviram falar? Não. Eu também nunca ouvi falar desse filme. É um filme de drama brasileiro, no caso, né? É, com a temática urbana, produzido e filmado no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. Então um abraço aí pra turma do Sul. De 1970. Ele é baseado num livro do Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um roteiro, na verdade, do Luiz Fernando Veríssimo e Odilon Lopes. E o Odilon Lopes, inclusive, produziu e dirigiu o filme. É um drama. Deixa eu ver se tem algum ator que eu conheço. Olha só, e era um negócio meio episódico, né? São dois episódios, duas histórias. É, não é um filme... Que coisa. Eu não conheço nenhum dos atores. É um filme da década de 70 também, né? E é preto e branco, não chega nem a ser colorido. Que coisa, hein? É. É, de fato, é um filme que se divide em dois, com diferentes núcleos e estruturas narrativas independentes, e relata os hábitos e costumes da classe média de Porto Alegre no início dos anos 70. É, se você já viu esse filme, manda aí um alô pra gente, diz se é bom ou se é ruim. Uhum. Porque eu acho que nem se a gente quisesse, você provavelmente acharia esse filme passando aí. Será que nos canal Brasil da vida passa um filme assim? Que talvez. Não, é possível, não é tão famoso? Se tem um canal que vai passar um filme desse, é esse. Não, pois é, mas sei que assim, eles têm filmes premiados, filmes famosos, sim, sim. Mas tipo, não, esse aí que eu acho que não é exatamente um filme famoso, né? É. Será que vai ter? Enfim. Não sei. Se você já viu, comenta com a gente, porque eu não vi, provavelmente não verei. Uhum. É. Não, não confesso que não despertou a minha curiosidade de saber da classe média dos anos 70. É, mas aparentemente é um filme que rompeu com o estereótipo do gaúcho bucólico. Tá escrito aqui. É, meio que tentando fugir do gauchismo, que era predominante na época, né? Desfocando o cenário dos Pampas. E fazendo essa coisa da cidade grande do litoral. Tipo o Pateta Gaúcho, com as bolhadeiras, aquela coisa toda. É, essa acho que era o que acontecia e rolou esse filme, que era mais urbano, assim, né? Os gaúchos do centro. Com certeza aí, se a gente tiver ouvintes gaúchos, quiserem dar um pitaco. Mas de fato é um filme desconhecido, mas interessante. Será que esse filme é tipo assim, um clássico gaúcho, só a gente que não conhece, que não tem gaúcho no podcast? É. Sei lá. Exatamente. Vai saber. É, pois é. Mas aparentemente, às vezes tem coisas de. Geralmente, quando é artigo de filme, coisa assim, tem. Porra. Tem premiações e coisas assim. É, eu preciso ver pelo menos. Premiado, tem, né? A capa do filme, uma coisa assim, gente? É, bicho, difícil. Vamos ver. Cara, aqui. 70 era mais fácil, sei lá, eu ter visto uma porno chanchada da época do que, de fato, o cinema da época. Porque, né, o cinema sério e tal. Sim, então, sim, porque. Ou bem ou mal, a boca do lixo fica mais famosa. Vocês estão aqui falando de filmes, minha cabeça foi pra outro lugar e eu acabei de pensar que eu falei uma grande bobagem. Que Ekna não é carapaça, é espinho. Então são bichos que têm espinho. Desculpa aí, tô fazendo minha meia-culpa. Sim, sim. A gente já sabe muitos anos que eu estudei latim na minha vida. Não, não dá pra... Desculpa aí. Imagina. Desculpa aí, latinista de verdade. Olha só, eu tô vendo aqui no Google que recentemente no YouTube teve um debate sobre esse filme. No YouTube. No canal da Cine UFPEL. Então, olha aí, não deve ser algo que ficou escondido lá no rincão das coisas feitas em Porto Alegre. Aparentemente é algo que ainda é discutido. Curioso, curioso. Mas é isso aí. Um é Pouco, Dois é Bom, de Odilon Lopes. Baseado no livro de Luiz Fernando Veríssimo. Não vi. Não vou cometer o absurdo de dizer que não virei, não verei, mas provavelmente não verei. Seguimos então? Seguimos, seguimos. Gabriela vai odiar. Ah, gente. Porra, boa noite. É muito esporte no mundo, Gabriela. Tem muito esporte. Puta, que saco. Precisam cair todos na Wikipédia nesse episódio. Será que a Wikipédia brasileira ela é especialmente sabe, mais dedicada a esportes também. Pode ser isso. Então, mas é aquilo que eu tava falando, né? Que é um negócio que é fácil de você traduzir, porque é meio padronizado, né? Sim, sim, é verdade. Você copia esse quadrinho do gringo e tal, o formato do mesmo jeito, fica fácil. Mas nesse caso aqui, nós estamos na categoria de esportes, porque é um artigo sobre a Antigua e Barbuda nos Jogos Pan-Americanos de 79. Então, um artigo curioso, é tipo, é como foi, se fosse o desempenho do... São Juan, olha só, é. Eu não fazia ideia disso. Ah, imagina, eu também não. Então foi só basicamente um resumo da participação de Antigua e Barbuda nos Jogos do Pan de 79, que é a sua primeira participação nos Jogos e não conquistou nenhuma medalha. Mas também não diz o que, sabe, qual modalidade que participou. Sim, saca? Tipo, então... foi um atleta para uma modalidade, uma coisa assim. Exatamente, então não é um artigo assim muito... muito completo, apenas diz que eles foram, não ganharam nada, e é a primeira vez eles foram, Antigua e Barbuda. Ó, tô vendo uma coisa aqui, deixa eu ver se isso confere. Certo. Ó, confere, foi a primeira participação deles, porém, tá aqui no final do quadrinho, tem participações em Jogos Pan-Americanos, eles estão em todos desde então, então assim, é um país que está ali presente no esporte do continente americano. Parabéns para Antigua e Barbuda. Verdade. Mas é porque antes não existiu? De quando que é Antigua e Barbuda? Ah, boa pergunta. Antigua e Barbuda. Eu acho que é muito recente. Mas muito recente, tipo, anos 80. Não, anos 80 não. Anos 80 acho que foi independência. Não, é porque a única coisa que eu sei de Antigua e Barbuda é que a independência da Inglaterra é um negócio recente. Por que eu tenho essa informação no meu cérebro? Não sei, mas eu tenho. Eu não sei mais nada sobre a Antigua e Barbuda. Olha, mas tipo, anos 80. Isso é muito bom, porque assim, a independência britânica é oficialmente em... cadê? Novembro de 81. Então o que acontece? Eles participam dos Jogos Pan-Americanos quando ainda eram colônia inglesa. Olha que coisa fantástica, porque isso é uma coisa que é muito comum de ocorrer em esporte, né? Você tem o reconhecimento de uma determinado país, né? Uma federação no contexto esportivo, ou seja, da FIFA, ou seja, do COI, alguma coisa assim, antes de você ter reconhecimento, por exemplo, das outras nações, da ONU, alguma coisa assim. Então, por exemplo, é muito comum, se eu não me engano, isso durante algum tempo foi verdade, não sei se é verdade ainda hoje, o COI tem mais países que a ONU. Sim, sim. Acho que é verdade, então, sim. Então, acho que vale até hoje. E eu lembro muito de que em 91, né, nos jogos de, acho que foi Havana, se não me engano, que 92 também, em Barcelona, nos Jogos Olímpicos, rolou a SEI, ainda existia a União Soviética, mas rolou a SEI, que era Comunidade dos Estados Independentes, que era tipo ex-União Soviética, eles já eram ex ali, foda-se. Pode crer. Competiram, e aí já tinha países competindo separados, Bielorrússia, da vida, as coisas assim, as Ucrânias, sei lá, já estavam competindo sozinho nessa época, mas assim, é muito bom você pensar isso, né, que às vezes, tipo, a sua identidade como nação pode se dar primeiro através do esporte do que através da política. É verdade, né? É verdade. E acho que na última Olimpíada teve também não teve os refugiados que competiram sobre uma bandeira diferente também? Teve. Então também tem isso, realmente os jogos... Teve uma bandeira específica de refugiados que a ONU concedeu, foi uma parada bacana. Pois é. Então é isso aí, Antigua e Barbuda foi para 79... em San Juan, Porto Rico, não trouxe nenhuma medalha, mas estreou e desde então esteve presente em todas. Também não sei nada de Antigua e Barbuda, mas era um daqueles países, porque eu sempre gostei de atlas, né, e lista de países e bandeiras, e eu sempre achava muito curioso Antigua e Barbuda, né, porque cara, são dois. É sempre aquela coisa assim, tipo, tem um atleta deles ali no Pan-Americano e tal, não sei o quê. Não tendo o Brasil em confronto direto, torcendo, sabe? É, país claro, pequeno, sempre. País pequeno ali do centrão, vambora, é nóis. É, né? Exato. É maneiro, exatamente, é maneiro. Exatamente, exatamente. Então é isso, Antigua e Barbuda. Um abraço pra turma de Antigua e Barbuda. Como é que chama os caras que vive lá? É uma boa pergunta. Barbudense, antiguense? Vamos ver. O gentílico. Vamos ver, é Vamos ótimo. Ver. Gentílico, vou ver isso aí, Wikipedia. Gentílico e Barbuda. Não apareceu o gentílico. Não aparece? Calma aí, vê se eu acho aqui. Deve ser antiguense, não sei. Antiguense? Antiguense. É um antigo, né? O cara é antigo. Cara antigo? Ai, você tá procurando, por acaso? Tô procurando, não estou achando. Oi, que falhamos. Super chamaria de, sei lá, barbudinho. Porra, barbudinho. O barbudo, pô. Exato. Que isso. Será que veremos algum dia em que Antígua e Barbuda vão se separar? Será só Antígua e só Barbuda? Será? Será? Não sei, veremos. Quem sabe? Eu não sei, porque é tipo ilhazinha, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, mas nunca duvide. Ah, mas tá, são dois grupos de ilhas próximas. Pode haver mais. É, pois é, tá vendo? Exatamente. Pode haver. É, seguimos então adiante aí. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, achei. Opa. É o Antiguano. Antiguano aí, ó, tá vendo? Antiguano. Tá vendo? Aí já... Ou seja, os barbudos não tem nem vez no gentílico. Já tem um motivo pra se separar, tá vendo? Sem graça aí. Convoca os barbudinhos a declararem guerra contra os antiguanos e é isso aí. Crise antiga e barbuda causada por podcast desconhecido no Brasil. Por favor, não, né? Incidente diplomático. Mais um. Galera de Antigo e Barbudo ouvindo o podcast, vocês são vizinhos, vocês se amam. Exato, vocês, exato. Continuem aí, em feliz, paz, cara. Todos aí. Parabéns. Exato. Bora pro próximo ao acaso, então. Rapaziada, e agora? E agora? Quem é que vai explicar isso aí? Quem é? JP, eu acho JP, eu acho que é você, hein? Vai, cara. Olha, nós estamos aqui. Não, ó, vamos lá. O nome em si não me diz nada, tá certo? Quantificação de singularidade. Porém, o artigo, que aparentemente é uma questão de conceito matemático, conceito eu diria que é. Conceito matemático. Essa é a categoria do artigo. É categoria. Em matemática e lógica, a frase "existe um e somente um" é usado para indicar que exatamente um objeto com uma determinada propriedade existe. Em lógica matemática, esse tipo de quantificação é conhecido como quantificação de singularidade ou quantificação existencial exclusivo. Caraca. É exclusiva, né? Uhum. Quantificação de singularidade é muitas vezes identificado com os símbolos. É tipo um é maiúsculo invertido, exclamação, ou é maiúsculo invertido, um igual. Subscrito 1. O que você está fazendo, gente? Por exemplo, a declaração formal pode ser lida em voz alta como há exatamente um numeral N, tal que N menos 2 igual a 4. Ou seja, é um jeito simples de se dizer simples. Que quando você está falando, por exemplo, de números naturais, alguma coisa desse tipo, né, você pode dizer, por exemplo, que 2 mais 3 é igual a um número e somente um número. É isso. Meu Deus do céu, cara. Eu nunca vi esse E ao contrário na minha vida. Eu também não. Isso aí é coisa de gente que trabalha em matemática no nível que eu não quero chegar nem perto. Mas né? Qual que é o que nível que você precisa usar esse E, cara? O que o cara tá fazendo da vida que ele precisa provar isso? Eu não sei o que é. Tem alguma aplicação? Qual que é a aplicação disso? Eu acho que vai ser teoremas matemáticos. Acho que. Gente, na moral, eu queria dizer que quantificação de singularidade é um ótimo nome pra banda. Uhum. Sim, também é um ótimo nome. Eu escutaria uma banda chamada Quantificação de Singularidade. E eu gosto que existe um e somente um, é uma coisa meio romântica. Provavelmente não aplicada à matemática. Sim. Mas, sabe, aplicada às relações interpessoais, existe um e somente um, pode ser no final, ou sei lá, uma tagline do Highlander, ou uma coisa meio romântica e tal. Não, uma coisa meio, isso pode ser uma música do Bon Jovi. Pode. There's one and only one. Tipo, existe um e somente um, sei lá, Jorge Mateus. Pode essa, sabe? Pelo menos esse artigo serviu para uma coisa, que é nos dar o nosso número de episódio, que eu acho que esse é invertido, exclamação. Como é que eu vou fazer esse... Tem como recolar, tá ligado? Mas eu tenho certeza absoluta que a fonte que eu uso não tem isso. Não fizeram esse caractere na fonte. Você se vira aí, Bruno. Faz a captura de tela e amplia. Exato. Eu vou inverter o E, vou botar no Photoshop, dar um inverter no E, tá ligado? Vou ter que criar o caractere. Mas sim, vai ser isso aí mesmo, o número. É isso, sim. É tipo, cara, se você falar, 2 mais 3 pode dar 5, mas às vezes pode dar 7, começa a ficar difícil você fazer a matemática, entendeu? Não, e aí também você não tá sendo muito singular. Que eu tô falando. Tipo, não faz sentido se só existe um e somente um. Você tá falando que... Ah, eu não sei, cara. Que confuso. Por que a gente caiu nisso, cara? Que ideia. Não tem aplicação. Olha só, o turma usa isso para... Sabe? Não, é só pra... Sei lá, deixar nós loucos. Não, mas eu acho que não é uma questão de ter uma aplicação. Então, quer dizer, pode ser, sei lá, não entendo porra nenhuma de matemática. Mas acho que é mais uma questão do tipo assim... É um dos conceitos básicos, digamos assim. Cara, não é básico, não é possível. Básico é tipo somatória. Não, isso básico é básico. Básico pra quem trabalha com isso, sim, Bruno. Não é básico pra mim, tipo, que mal lido com aritmética. Você parte dos princípios que essa é uma das regras comuns do jogo pra começar a trabalhar com matemática. É isso que é louco. É isso que eu acho doido. Tipo, que jogo que é esse, cara? O que é trabalhar com... Porque eu sei que tem uma turma que a vida inteira é dedicada sobre teoremas matemáticos e desafios matemáticos e, né, tem aquelas coisas que ninguém consegue desvendar, tem uns enigmas loucos. Mas eu acho muito doido, porque é uma vida realmente se dedicar pra um bagulho muito... muito subjetivo, sei lá eu. Isso me lembrou, a Gabriela deve ter lembrado também, do conto ótimo do Ted Chiang, que é com uma personagem que ela é uma matemática e ela tá lá fazendo teoremas, os trabalhos dela, e ela exatamente chega numa parada que quebra a matemática, assim, porque, tipo assim, ela fazendo lá os teoremas, todas as altas contas dela, ela chega num ponto em que um não é igual a um. Meu Deus. E aí isso aqui é pra matemática, assim, tipo assim. E ela vai e refaz os cálculos, tal, a porra toda, e tipo assim, e agora que um não é igual a um? Fudeu. Sabe? Enlouqueci. Basicamente o conto é, tipo, quebrei a matemática e meu casamento acabou. Assim. Maravilhoso. É isso que acontece no conto. É um conto excelente, assim, tipo assim, caralho, o que aconteceu aqui? Sabe, tipo, o universo deixou de fazer sentido porque não existe, quer dizer, não é que não existe, mas assim, aquilo que a gente entende como a coisa absoluta, né, que é a matemática, não faz mais sentido porque eu achei uma brecha na matemática. É muito bom esse conto, é muito bacana. Tem essa coisa, né, de que a galera que fala como é que é, que engenharia, é toda uma série de encadeamento de ciências, né, tipo, que engenharia é física aplicada, física é matemática aplicada, e matemática é a base de tudo. Então, assim, se a matemática tá errada, fudeu. Tá tudo errado. Exato. Vamos duvidar de tudo, né? Eu acho que esse é basicamente um conceito quando você tá trabalhando com certos tipos de unidades matemáticas, tipo conjuntos naturais, por exemplo, é um pressuposto que precisa estar de acordo pra todo mundo pra que a coisa flua, entendeu? É um cânone da matemática. É o cânone da matemática, bonito. Eu tô vendo que nas referências aqui aparece isso num livro chamado Introdução à Metamatemática. Aí o bicho pega mesmo. Que maravilha, hein? Olha só. Deus que me perdoe. Mas eu admiro muito, eu acho foda. Matemática pra mim não está sendo suficiente, vou pra metamatemática. Exato, eu vou fundo na parada. Eu acho que a gente tem tempo para mais um último artigo antes da gente se despedir. Então manda. O acaso em português. Que? Olha aí, nós tivemos... Que é isso, gente? Ah, tá. Conheço, lógico que eu conheço. É mesmo? Eu não conheço. Lógico que eu conheço, gente, pô. Coco Jumbo, pô. Que isso, cara? Música, né? Estamos não, aqui mas no. Se ah. era pra alguém conhecer essa pessoa não, não, hoje no Paulo. Ele, que se, tem. Se... Não! Para! Deixa eu falar. Pior... Cara, eu queria fazer um disclaimer nesse podcast. Eu moro com esse homem e ele tem o pior gosto musical que eu conheço. Assim. Ou melhor, você quer dizer? Vai. Cara, é. Assim, entrou no meu campo semântico, tá certo? Do Eurodance. Ok, certo. Pronto. É, Mr. President, grupo famoso pelo hit, que foi hit aqui no Brasil, acho que talvez seja o único hit da banda aqui no Brasil, que é Coco Jumbo, pô. Coco Jumbo, todo mundo que estava lá nas matinês em 1996, ou ouvindo, sei lá, Xuxa Hits, ou Planeta Xuxa, sei lá que merda era essa, ouviu Coco Jumbo, tocava na rádio, tocava na sua... Transamérica, na sua Jovem Pan, na sua... Eu não lembro dessa música não, João Paulo. Eu também não, hein? Cara, se tocar Coco Jumbo, vocês vão ouvir. Eu vou ter que colocar no podcast, claro. Vai rolar. Aqui. Eu também vou colocar aqui Coco Jumbo, porque eu tô bem curioso. Ah! Pode crer, pode crer. Tô falando, pô, vocês conhecem a porra. Tipo, primeiro acorde, eu já pra vocês, era só uma música genérica que tava no rádio. Eu era o cara que ia atrás de saber que grupo é esse, de onde que é, pá, não sei. Essa musiquinha, gente. Oh, o Bruno colocou aí, pra quem tá vendo no YouTube, deve estar vendo trechinhos aí do clipe. E aí vocês podem ver, por exemplo, que tem assim, uma das coisas que é muito clássico de Eurodance é que, tipo assim, quanto mais europeu é a parada, no caso esse grupo é alemão, mais eles investem em imagens de coisas tropicais. Assim. Que doideira. É maravilhoso. Essa dicotomia do Eurodance é sempre um negócio fantástico. O Eurodance é um gênero muito lamentável, João Paulo. É um gênero puramente farofa, que não tem problema em ser farofa, gente. É isso. E anos 90 ainda, né? Então combina muito. Anos 90. Tudo tem de pior nos anos 90. É maravilhoso, gente. Ai, mas voltando aqui para o Mr. President, era um grupo alemão de Eurodance, surgiu em Bremen, né? Aqui no inglês tem a turma, né? Quem é a turma, né? Basicamente. Eu não vou falar o nome da galera, porque eu vou errar todo mundo. Mas tem os nomes artísticos. Lazy, T7, Lady Dani, Sir Prophet, Myra, Franzi e Nadia Eich. E não... Parece o Black Eyed Peas da Alemanha dos anos 90. É essa parada, né? Tipo, cara, faz o seu nome artístico aí. A galera, tipo, doidona de êxtase e fala a primeira coisa que vem na cabeça. Fica sendo... nome artístico dos caras, assim. Mas assim, acho que a Wikipédia brasileira foi até mais do que deveria, eu diria, porque assim, só precisa de uma linha, tipo, Mr. President é a banda que fez Coco Jumbo, é isso, cara, é tudo que brasileiro vai conhecer dessa banda, é tudo que precisa conhecer dessa banda, porque já é bom o suficiente, Coco Jumbo é um clássico do Eurodance, tá certo? Precisa. Você estava vivo em 96, você dançou o Coco Jumbo, com certeza, tá certo? Não importa a cidade. Olha só. Na festinha de criança comendo brigadeiro, você pode ter dançado na boate, você dançou Coco Jumbo, cara. Não entendo. Existe uma questão aí que não é porque você estava vivo na época e porque você dançou que você de fato tem que se lembrar dessas coisas. Porque veja, a nossa capacidade de memória é limitada. Você quer mesmo gastar neurônio da sua vida pra se lembrar de Coco Jumbo? Não sei, eu não quero. Calma aí, você tá falando isso, mas você é a pessoa que lembra de todas as músicas. Sim. Eu gostaria de não lembrar. Gostaria de deixar espaço no HD externo pra, por exemplo, estudar metamatemática. Ah, sim. É. Tem o que na minha cabeça? Coco Jumbo. O negócio que eu faço aqui em casa, que é maravilhoso, é que eu coloco sempre o início de uma música. Eu falo, cara, você conhece isso? E ela fala, pô, eu conheço. E aí, tipo, quando começa a parte da letra, ela não sabe que música é, ela não sabe quem é o grupo, ela não sabe nem de onde saiu aquela música. Ela sabe a letra. É ridículo. Assim. É horrível. Eu tenho o ouvido musical mais inútil de todos os tempos. É um negócio impressionante. Ai, ai, ai. Bom, então a gente terminou o podcast com Eurodance. Que coisa grande, bonita. Grande Mr. President. Vai tocar... Como é que é Mr. Jumbo? Não, Jumbo... Coco Jumbo do Mr. President. Que é uma banda, né, criada por produtores, como geralmente são. Ninguém junta uma turma. Pô, vamos fazer um grupo desse. Não, claramente são produtores que juntam a turma. Inclusive, tem uma parada muito comum dessa galera. É que, tipo assim... você tem vocalistas que são vocalistas de vários grupos. Porque... Os grupos não existem como uma banda ideologicamente falando. Exato. É tipo, junta uma galera, reúne aqui umas músicas, reúne um produtor, manda, aluga um estúdio, manda geral pro estúdio, contrata para aquele projeto aquela cantora, aquele cantor, e aí, tipo, se aquilo estourar e fizer tour, ela vai com aquela banda. Aí depois a mesma cantora vai fazer tour com outra banda que ela também fez o vocal e estourou. E por aí vai, sabe? Tipo, se você for ver os artigos de Wikipédia com essas cantoras de Eurodance, ah, a cantora tal foi, fez parte da banda A, B, C, D e E. Caralho, sabe? Porque não são bandas daquele sentido né, ideológico de banda. É, tipo, são projetinhos musicais, né? E a banda não está mais ativa, né? Desde 2008 elas não... Não se apresentam mais, não tem nem mais revival. Cara, mas eles tiveram um grande sucesso mundial e conseguiram espremer ele por 12 anos, cara, imagina. E desde então, desde 2008, a tal da Lazy D continua meio que se apresentando, assim, cantando Coco Jumbo por aí. E ela é a pessoa que cantou nessa época, né, em 96. Então, olha aí, quem quiser ver o Coco Jumbo, fica ligado na agenda de turnê da Lazy D. espere a pandemia passar e vá atrás de um show, né? Deve a Lazy D ao vivo cantando Coco Jumbo, é sua chance. Exato, exatamente. Então é isso, turma, chegamos ao final de mais um Ao Acaso. O que aprendemos hoje? A gente navegou por lugares diferentes. É, falamos muito de esporte, mais do que a Gabriela gostaria. É verdade. É sempre mais do que eu gostaria, sempre. Não importa o quanto vocês falem. E olha que foi pouco, hein? Foi natação, não foi nem algo assim. É muito profundo. É, animais de profundezas. Teve. Códigos farmacológicos. Nossa, teve isso. Eu tinha esquecido dessa loucura, velho. Filme brasileiro. Teve. Anos 70. Um novo país das Américas. Antigo Barbudo, abraço. Exato. A meta matemática. Que em breve serão dois países por nossa causa. Não, gente. TV Cris. Fica de boa aí, abraço. Um abraço ao vizinho que tá na pandemia, mas assim, manda um alô pro seu vizinho. Não, não, um abraço. É, meta matemática. Meta matemática. E Eurodance. Morre que era até hora da porra. O acaso nos contemplou com esse presente do Eurodance. Exatamente. Então cara, é isso. Eu tô começando a achar que o acaso me odeia, assim. O caos está contra você. O que você está esperando, Gabi? O que você gostaria de ver? Pô, eu tô querendo que saia uma categoria tal. Cara, olha, as minhas obsessões atuais incluem entretenimento de massa da Coreia do Sul. Então qualquer coisa de dorama que sair vai ser maravilhoso pra mim. Mas enfim, tipo, música que eu gosto... Eu não sei. Uma gama de variedade de coisas que eu gosto nesse mundo. Nenhuma delas parece aparecer no podcast. O artigo que me trouxe mais felicidade até agora foi a lista de vereadores de Seropédica. Assim, vocês verem como é que a barra de exigência tá baixa. Essa é a minha barra de exigência geral pra 2020, né? Tá baixa. Exatamente. Ai, ai, ai. Então é isso, turma. Deixo vocês com esse desabafo de Gabriela. Pronto. Com esse desabafo e no fundo tocando Eurodance, então a gente vai todo mundo dançar no final. Vai ser ótimo.